O uso de adolescentes em tráfico de drogas é mais comum do que se imagina na fronteira. Prova disso são os adolescentes que a ROCAN e a RPA da Polícia Militar levaram para a Delegacia Especial do Adolescente. A equipe da ROCAN abordou um menor na rua 3 de Maio, no bairro Jardim Morenitas. Na ocasião, ele estava fazendo uso de drogas. Indagado pela equipe se no interior de sua residência haveria mais maconha, o mesmo disse que não. Com a permissão do adolescente e da mãe dele, os policiais revistaram a casa e encontraram embaixo da cama uma sacola com 16 pedaços da substância análoga à maconha, pronta para o consumo ou comércio. Junto à substância havia a quantia de R$ 8,00. O menor acabou confessando que vendia o entorpecente para amigos. Acabou encaminhado para o DEA. Por volta de 15 horas, uma equipe da RPA que realizava patrulhamento pela BR-277 visualizou dois indivíduos em uma motocicleta paraguaia em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem na rua marginal à BR-277, o indivíduo que pilotava a moto deixou cair um pacote contendo algumas substâncias análogas à maconha. Em conversa com os mesmos, que identificaram-se como menores de idade, eles relataram que iriam jogar o produto para o interior da cadeia pública Laudemir Neves, a mando de um preso, que teria repassado a informação através de um familiar em um dia de visita. A encomenda não chegou e ambos foram encaminhados à Delegacia Especial do Adolescente. A moto, como não possuía documentação e por estar sendo pilotada por menor, acabou sendo encaminhada para o pátio de trânsito do 14º BPM. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.